No canto da boca, ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. Beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Como é que é o nosso lema? Grita aí! O nosso lema é ousadia e alegria. Cheio de estilo na pressão, vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo, vem. O nosso lema é ousadia e alegria. Ousadia e alegria aqui na mania. Cheio de estilo na pressão, vou com tudo. Na palma da mão, cadê você? Canta aí! Ousadia pra vencer. Alegria, alegria. Alegria pra viver. Ousadia pra vencer. Pra viver. Chega chegando. Samba, samba, samba, samba, samba. Ai meu Deus, ai meu Deus. Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima. Oi, vacilou, entrou no clima, vem. O nosso lema é ousadia, alegria. Bagunça todo dia. Cheio de estilo na pressão, vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo, bora. O nosso lema é ousadia. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo na pressão, eu vou com tudo. Na palma da mão, deixa eu ouvir vocês. Cantem! Ousadia pra vencer. Alegria, alegria. Alegria pra viver. Ousadia pra vencer. Alegria pra viver. Chego chegando, beijo no canto da boca.